Sete Xalena 226, complete aproximação, chamo torre 1 no noite, decimal 9. 296. Charlie Mike Romeu atenta a possível esteira de turbulência, autorizado a decolagem pista 17. O vento 090 graus 099. Oi, boa tarde, Alfinero 6226, está estabilizado na RNAV. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, China 6226. 226. Papa, Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, CR, inicia espera na presente posição, com curva da esquerda. Aguarda para reinterceptar final no 7, informa o tráfego já a 180 milhas, praticamente no externo do 0. Positivo, iniciando a espera, 360 pela esquerda. Essa reinterceptará a final da 1-7. Fechando a 6320, solo 40, livre a pista direita, chama solo, 1219. Livre a direita, solo 219. Alô, Romeu, Oscar, o que aconteceu em agilizar assim que autorizaram a plató e decolagem imediato? Autorizado, chama na cabeceira quando pronto. Condições visuais, 3.500 pés inicialmente, o ajuste 10113 em Salvador. Vai manter os corredores de Salvador, confirme. Autorizado, autorizado, cruzar 17, reporta Lisana na Papá. Novo Norasco Romeu, prossegue a retaguarda, pro Pote 5, reporta Livrando. Após caixa prego, desce para 1 no 1.500 pés para não interferir com as aproximações em Salvador. Fechando em 6226, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1.00 graus, 099. Sete livre pouso, 6226. Condições de voar direto seguida, presidente? Afirmativo. Direto seria, Charlie Mike, autoriza o 045? Inicialmente, sub mantenha o 2.500 pés. 2.500 pés, Charlie Mike, direto seria. 0 pela esquerda, reporta a intercepção novamente, apenas confirmando o parte 5, se destina. Novo 360, pela esquerda, o nosso estacionamento é o parte da mata. Só um minuto para decolagem. Vocês fizeram algum problema para iniciar o push? É, na verdade tivemos que abrir a porta, mas acabamos de iniciar, estamos iniciando agora, de imediato. Gente, então mantém a posição por mais aproximadamente um minuto. Eu tenho uma Avianca prestes a ingressar, vai para uma das posições da remota. Assim que eu mesmo ingressar na remota, você tem livre posicionamento de chimitaxi, passarei do 2260. Ok, sem problema então. Aguarda parqueamento do Avianca, vai coordenar com a equipe de solo, assim que passar o mesmo, início o posto. Vai contatar, 2260. Posto na 6320, autorizado ingresso, Juliette, para a remota do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota, 6320. Confirmando, 6320, vai para remota aí. Afirmo, remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota. Sente, 6320. Papa, Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Serra, abandono espera, reporta final 17. Abandono espera, reportará final 17, Foxtrot, Serra. Azul 2788, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 2788. Você chama solo 121 decimal 9. Foco Serra da vertical da RMAP na 17. Gente, Papa Uniforme, Foxtrot, Terra. O vento 1.00 graus 099, autorizado pouso, pista 1.07. Autorizado pouso 1.07 para o Fox, Fox Air, grava. Fala, Janeiro 6226, livrou na roda. 6226, Sex aprovando o Alfa, chama ingresso Sexo Juliette. Alfa, ingresso, chama para Juliette, 6220. Qual seria o número da remota que não tem nenhum sinalizador aqui? 320, a princípio o número que eu tenho da remota é 1-4, mas as posições mudam com muita frequência e não tanto aqui, então eu sugiro que o senhor atente ao sinalizador na remota. Ah, pistão a zero, reporte estabilizado. Para 2500, 0266, como é estabilizado na terminal. Papatango, Kilo Romeo Oscar, vou me manter nível 040, direto coral. 040, direto coral, Kilo Romeo Oscar. Eu acho que eu vou ir direto coral. Direto coral, pelo menos. Agora seguindo, chegou aqui, estamos prosseguindo para 14. Opa, copiado. O parceiro 2230, eu peço a sua paciência por mais meio minuto. Autorizar um aeronave da Avianca ingressar no portão 7. Ok, indicado, vai parar novamente então. O 2230. 6226, autorizado ingresso, Juliette, portão 07. Juliette, passageiro 2230, em coordenação com o solo, após o Airbus agora da Avianca ingressando no pátio principal, claquear no portão 7, o senhor tem livre posicionamento de atividade. Agora portão 09. Portão 09, aguarde o número 2 no setor, são 3805, aproximadamente 5 minutos. 0 Fortaleza, 6 0 Bola, 5 horas da semana, está na sua vaga. Copiado, Fortaleza 2230, segue se aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera próximo 0, que negar padrão. No posto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 2, decimal 95. Fortaleza 2230, tem um bom voo. Aqui Índia, estado padrão, 2950, obrigado. 3805, em coordenação com o de solo, após o TR da Passaredo a livrar a calda, suspendível por pega acionamento no portão 9, chame pronto para o táxi, 3805. Afirmativo, está presente direto de China, o Quilo Romero. Muito boa tarde, Alcântara. 3144. Vai passar o 372, pessoal. Gente, está 3144, continua a aproximação, reporta baixado travado no CR-372, o ajuste padrão. Gente, baixado travado, 3144. Por volta da SPV, agora com as modas 1-6, 1-1, carnaval. 1-6, 1-1, gente. Boa tarde, 2230, Passareda. Chega pro ar, final, já. Gente, Passareda 2230, se aproximando do ponto de espera, vai manter a posição. Também, sem problema. Decola separado, se autorizar. Gente, vamos manter a posição no ponto de espera. Até. Informação. 3144, centro do estado, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado pouso, centro 3144. Sem problema, chama, pronto, outra vez. Maravilha. Copiou a mensagem, entendeu? Negativo, informo o tráfego se dirigindo também a Siri, 1-2 milhas à frente, posição de 12 horas. Mantendo 045, um Charlie 206, estimando Siri ao Zulu 6, 1-1. Quilo Ronaldo confirma de vídeo. Quilo Ronaldo. Bruno 964, deixa o controle Salvador, acione identificação, desce para o nível 060, ajuste 1013, direto Serra Vitor 366 da presente. 060, 23 de ajuste, modo 366, 9, obrigado. 230, está restrito os 3 mil ainda? Gente, compre o preço inferior, é 3 mil até 2,5 milhas do VR de Salvador. Beleza, sem problema. É alguma possibilidade de sair visualmente aí pelo corredor C? Fazer um panorama? Bastante da solicitação, vamos solicitar aqui com o Júlio Controle. Se for autorizado, vai ser passado. Muito obrigado. Zona 44, livrou 55, chama Sala 1219, bom voo. Obrigado. Quando eu sou 3144, eu não te escuto agora. 31144, o táxi CVA, Alfa, chama ingresso, o táxi Juliette. Só para ingresso, o táxi CVA, Alfa. Papatão, Gusk, Charlie Mike, 3 milhas para a posição coral. Mantém nível 1-0-0, serviço radar terminado. Chame Ilhéus, 120 decimal 1. Manete. Salvador, boa tarde, azul 2642, autorização, São Gonçalo do Amarante, nível 3, confere informação, Quebec. 2642, Quebec, confere, São Gonçalo, 350 já tem aprovado. O, aguarde um minuto 4, por gentileza, azul 2642. Teria saída prevista para o 2642? 2642 prevista, Puca Transição Aracaju. Correção, Puca Transição Zipar. Puca Zipar, azul 2642, aguardando. 3144, autorizado ingresso Juliette para o portão 1-1. 0 decolador 57, controle Salvador, 1-9, desse com 8, bom voo. 19-8, graças ao voo. 2 pronto para cópia. 2642, pronto cópia. Azul 2642, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, via para os alunos 0 até November, Tango Lima, após direto, nível de voo 350. Saída Puca, transição Zipar, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5425, frequência do controle Salvador em 1-9-8, azul 2642. Autorizado São Gonçalo do Amarante, nível 350, decola da Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda. Eu presumo no zero até Natal, após DCT, transponder 5425, controle saída 198, azul 2642, posição 8. Correto cotejamento, azul 2642, portão 8, chame pronto para pushback acionamento. Demora puxa acionamento, 2642. Consegue manter 800 pés por minuto, viu? Afirma. Gente, submanter nível 180, direto elefa. 180, direto elefa, 2230, obrigado. Para barreiras, a possível Momo transição VATAP, senhor. Momo VATAP, grato. 3, livre RNAV, pistona 0, reporte estabilizado, azul 41 no meio. 2500 PES, ajuste no 093, autorizado prosseguimento, mas estabilizado, azul 41 no meio. Bom, no 964, desça para o nível 050. 050, 964. Papão, meu bravo, Fox Trot Mike, desça para o nível 060. 060, para o nosso pai. Salvador, boa tarde, eu vou no 256 para a apresentação São Gonçalo, sem cidade de Quebec. No 256, Quebec confere, aguarde, cópia, prepare por gentileza, Puca transição de par. Puca de par, grátis e possível coordenado nível 490 para a gente. Todas as condições visuais, 1.500 pés, ajuste 1.0, 1.3, vou em Paris. Para Paris, vim para Paris. Passarido 2230. Retoração para evitar tráfego na subida, curva à direita, proa 330, seu limite 1.5 milhas nesta proa ou a radial 315 de Salvador. À direita nós temos algumas formações aqui baixa. É possível a gente manter restrito em altitude? Gente, foi então Arbor da presente, mantenha 3.000 pés. 3.000 Arbor. Esquerda. Controle Salvador opera em 1-9.8, transponder 5444, azul 2714. Ciente autorizado, barreira, Sierra, November, Bravo, Romeu, via rota plano de voo, nível de voo 160, perfil de saída Momo, após Momo Cognigo, pós-Cognigo VATAP, decola da 1-0, curva esquerda, chama controle 1-9.80, transponder 5444, azul 2714. Correto, cotejamento 0714, 43, chame pronto para o pushback acionamento. Chama pronto para o pushback acionamento, 0714. Para o pushback acionamento, 3.8.0.5.9. Liga no 9, senhor, chame pronto pro táxi, TAM 3805. Pará, TAM 3805. Voo 1256, na escuta para cópia. Na escuta. 1256 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, via Afro Zulu 10, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar, pista em uso 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5434, frequência do controle Salvador em 119.8, gol 1256. Gol 1256, autorizado nível 370, São Gonçalo, 3010, decola 10 com curva esquerda posse, Puca, Zipar, 5434, controle em 119.8. Procedimento correto, gol 1256, portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Já estamos prontos. Fala Salvador, o azul 27, ponto 4 apenas confirmando, negativo gradiente de subida, ok? Negativo qual gradiente de subida, senhor? O máximo, azul 27 está. Tô ciente, então vai cumprir o mínimo da subida Momo, 3.000 pés, é isso? Ah, e é bom. Ciente, eu vou passar para o controle gráfico. Gráfico. Fala, copiou o gol 1256. Negativo, senhor, prossiga. Já estamos prontos, pushback, acionamento no 4. Opa, no 4 aguarde aproximadamente 3 minutos para o pushback, senhor. Mais que eu estou pegando. Tô azul 2642, posição 08, puxa acionamento. No portão 08, aguarde aproximadamente 3 minutos, azul 2642, para push. Aguardando 2642. Salvador, caso não receba, em frequência livre está presente, para autocoordenação. Controle, controle 1-6, estabilizou a renal pista 10. Controle 1-6, ciente, complete aproximação, chame torre 1-8.95. 1-8.95, azul controle 1-6, boa. Voo 1964, informa tráfego posição de 3 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, um Alfa Tango 7-2, não interferirá com a descida. Obrigado, tem no certo, voo 1964. Voo 1964, desça para 2500 pés, o ajuste 1013, livre RNAS, pistola 0, reporte estabilizado. 2513, reportará estabilizado RNAS da pista 10, voo 9, reporte. Prossiga. Vem cá, padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 1-8, decimal 9-5. São 3805, tem um bom voo. Afirmativo, vai via parte, seu ponto de espera 1-0, quando lá, torre 3895, na 3805, obrigado. Altitude de tráfego de Siri. Salvador, boa tarde, gol 9-4, informação, receber. 64, controle Salvador, aciona identificação. Desce para o nível 070, ajuste 1013 para o outro Sierra Vito 366. Sierra Vito 366, desce para o 070, gol 9-4. Azul 4-1-1-6. Avistado, autorizado pouso, pista 10, 0090 graus com 109. Autorizado pouso, pista 10, azul 4-1-6. Papá Romeu Bravo, Foxtrot Mike, desse, mantenha nível 050, Bravo Foxtrot Mike. 050, Bravo Foxtrot Mike. Fala meu bravo Foxtrot Mike, informa tráfego posição de 12 horas, 3.5 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés no Alfa Tango 7-2. Ciente do tráfego, bravo Foxtrot Mike. Aprovado o pushback acionamento no portão 4, chame pronto para o táxi, senhor. Chamarei para o táxi, 1-2-5-6. Azul 2642, portão 8 aprovado, pushback acionamento, chame para o táxi. TV push acionamento, reportará táxi 2642. Desço para a altitude de tráfego, foram efetuadas 6 chamadas para o Kilo Romeo Oscar, sem frequência livre da presença. Geral, aeronave, pista vista, 964. 964, torre 1 noite, decimal 95. 6295, boa. Cara, de obrigado, 964. Boa. Passaria 2230, submanter nível 1980. Papa Romeo Bravo, Fox Trot Mike, desce para 2500 pés, livre RNAVE, reporte estabilizado, Bravo Fox Trot Mike. Livre RNAVE vai reportar estabilizado, Bravo Fox Trot Mike. Sage Gol 964, final RNAVE, pista vista. Sente Gol 964, continua a aproximação, reporta baixada travada, ajuste padrão. Guatará 964. Passaria 2230 por conta de milhas? Agora é 35 mil. Sim. Trem baixo, 964. Gente, gol no 964, aguarda somente pistaria. Guardando. Se eu desvio, passaria 2230? É 260, 265, tá bom? Azul 41196, Solon 07, chama Solon, 219, morro. 219, Azul 416, obrigado, bom trabalho. 1964, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, call 119. É, livre pouso no 0, no 964. 3805, após o Boeing 737-700, companhia Gol, ali mantém capiceiro no 0. Faz o gol ali, mantendo a capoeira no velho, na 3, 8, 0. Não confirme, Fortaleza, 1-03-0245. Fortaleza, 1-0-45. Mil perdões, 53-053 ou 1-03? Copiado, nenhum dos dois, 073 então a bordo. O azul 2642 tem táxi aprovado até através do portão 612, que não é agora padrão. Chamando através do 612, aguardando para prosseguir com táxi azul 2642. Autorizado até através do portão 612, chamará ajustado padrão azul 2642. Turno 164, forma tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, rumo sul-oeste, cruzando 055 para 1801 Alfa Tango 72, não interferirá com a descida. Gente, turno 164, obrigado. Para o táxi, eu vou na 256, 88 a bordo, 1246, eu quero na Maceió. 1246, Maceió, por gentileza, só o VOB? 088. 088, copiado. Bono 256, táxi aprovado à direita, tem um ponto de espera do telefone 0, que é negar padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, Bono 256, tem um bom voo. Obrigado, à direita, aqui no ponto de espera, 2895, 1013. Através do 1612, 2642. Não chame torre 118, decimal 95. 1895, Bravo Fox 1. Torre na frequência 1-8, decimal 95, azul 2642, tem um bom voo. Segue o voo, parte índia, 295 pontos de espera, obrigado, volta. Azul 4116, dará passagem ao embreagem da companhia, após ingresso Juliette, portão 01. Sente, azul 4116. Utilizar. 13, autorizado da Renata, reportagem estabilizado, gol 964. Autorizado Alfa, chama ingresso, taxa Juliette. Alfa, vai Juliette. Passaria 2 Fortaleza 2230 após desvios direto à Conquista. Decolagem pista no zero, vento 100 graus com 1-1-9. Decolagem 1-0, está 3, vento 0. Torre Salvador, eu vou no 256, pronto, 4-0, da 1-0. Gente, vou no 256, mantém a posição. 4. Bravo, Fox, estou ultimando a configuração da pista. Qual são o Patrick se destina, o Patrick 5? Vai para Aerostar, o Bravo Fox Mike. Autorizado Alfa Juliette para o portão 1-0, portão 10. 1-0, obrigado. Professor Salvador 198-3805, obrigado, bom dia. Vitor Kilo Quebec. Confirma, Vitor Kilo Quebec chamou? Negativo, senhor. Tu segue final no 7, reporta vertical da Enrima, reconhecimento? Positivo, chamará vertical da Enrima. 3805, suba conforme atualizado, nível 340, direto dele. Direto Leida, subindo ao 340, canal 3805. Voo 2008, deixa o controle de Salvador, acione identificação. Mantenha nível de voo 190, aguarde contato radar. 190, aguarde contato, é legal de descido. Gente, inicialmente desça para o nível 160. 160. 190. Confirma por gentileza seu pátio e pista de decola. 2008 está sob contato radar, 72 milhas sudoeste do Oeste do Salvador. 2008. Agora arriba, o Vitor aqui no Quebec. Tango Victor Kilo Quebec, visual com tráfego na curtíssima final do 1-0, Learjet, 4-5. Positivo, senhor. Tem condições de ingressar final 1-7 como número 2 para pouso em Salvador? Positivo. Então, de pouso. Obrigado. Só arrumei o Whisky Sierra Mike, pronto para Cobra? Sierra Mike, autorizado para Sierra Bravo Foxtrot November, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 390, saída Puca, transição Aracaju, pista em uso 1-0, primeira curva à esquerda, aciona 5454, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8, Papa Romeu Whisky, Sierra Mike. Vitor Kilo, Quebec. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-7. Vento 1-1-0 graus com 1-1-9. Quebec. Funciona de pátio? Para o hangar da Paetés, é o pátio da Paetés. Para acionamento, táxi, decolagem, chame torre, frequência 118.95, confirme POB. De voo 050, ajuste no 013, chegada bom. Obrigado, Barro, Foxtrot Mike, táxi aprovado via Alfa, ingressa Taxiway Juliette, contorna o grande pátio e chama para ingresso na Taxiway Lima, Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike. Ajuste padrão. Victor Kilo, Quebec. Solo Zuno sempre lima direita, papá, ao estacionar, livrando sequência. Gol 2008, se mantém nível 140, autorização para continuar a descida por via esquerda, na proa 330. Seu limite são 10 milhas nesta proa, ou a radial 240 do VR Salvador. Da companhia esquerda, para 330, 10 ou a radial 240 Salvador, gol 2008. Descendo 140. Salvador, decolou, gol na 256. Gol no 256, contato radar na decolagem, tudo para o nível 370, direto já. Jão 370, gol na 256. 714, autorização para pista de acionamento. Pátio 3, livre, chame pronto para o táxi, azul 2714. Já mataram o táxi, azul 2714, autorizado para o direto. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, autorizado ingresso Taxway Índia, correção, Taxway Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chame a torre na frequência 118 decimal 95 para cruzar o campo. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike. Vento 090 graus 119, autorizado decolagem pista 10. Iniciando 2642. Na proa do Sierra Vitor 366, o gol 2008. Sierra Vitor 366, descendo para 5, o gol 2008. 2008, chame controle Salvador no 20.8. 2008. Estabilizando o gol no 164. Gol no 164, complete aproximação, chame torre 18.95. 295, obrigado. Me confirme como recebe o controle? Alto, claro. Tente graça, o gol 2008 pode permanecer na frequência, no 20.8. Decimal 560, chame controle Salvador no 20.8. Azul 2642, decolado Azul 18, controle, Salvador, 119, decima 8. 118, obrigado, até a volta. Bom, no 885, chame final Salvador, 120, decima 8. Correção, controle Salvador, 120, decima 8. 220, decima 8, bom, 2642, caso esteja na escuta, 120, decima 8, é o controle. Gol 1885. Azul 2642, chame em controle Salvador 120 decima 8, suba conforme autorizado. Sete, 16 e 15, tem um plano aqui pré-ativo. Chamo solo para nova cópia. Em 121 decimal 9. Gol no 256, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, gol no 256. Controle gol no 256, passando 120. Tente, gol no 256. Paulo, pra nova cópia, boa. Decimal 8. 288, obrigado, boa. Boa. 3560, desça para 2500 pés, ajuste 1013, livre RNAV, pistão no zero, reporte estabilizado. 3, autoridade RNAV, reporte estabilizado, 3560. Voo 2008, após ITAP, voo na proa de Serra Vista 366, o ajuste 1013, número 2. Passamos na proa 366. Gente, mantenha a proa 366, inicie redução 250 nós, número 2 na aproximação. Passamos até a 350 nós, 2033. Tá. saber isso, senhor. Eu realmente não tenho um plano aqui. Não sei o que aconteceu com ele, eu vou pesquisar. Direita na proa 240. Boa noite, N5, seu limite é radial 320 do VOR Salvador. Caso de falha de comunicações ao cruzar a radial 320 do VOR Salvador, vê se mantém a nível 050 e completa a aproximação com o Torre Salvador no noite decimal 95. Gol 2008, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, gol 2008. É 1142, a CBS confere. Para Recife, eu tenho 350 já aprovado. Aguarde para a cópia, o Ocean M1142. Paciente, confirma a saída, por favor, Pucca Aracaju? Afirmo, Pucca Transição Aracaju. Obrigado. 1164, falou os 22, livra para sua direita, chama só o 219. 219, gol 164. Solo Salvador, gol 164, livrou na sua escuta. Bom, número 64, táxi aprovado via Alfa, da passagem OTR da Azul em direção Ponte Espera, após ingresso Juliette para o porto, correção. Mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso, gol no 164. Alfa da passagem para Azul e mantendo a Juliette, gol no 164. Solo, Salvador, boa tarde, 3193, Quebec. 3193, Quebec, confere a guarda-cópia para o Galeão, prepare da El Líder 1, mister. Bom, no 256, Semicentro Recife, 126, decimal 85, ao CERN, 125, decimal 45. Recife, 1285, alternando 2545, gol no 256. Gol 2008, complete redução de velocidade 2009, vai seguir tráfego 12 horas a 8 milhas com 125 graus líquidos. 3154, autorizado direto para a revista 366, desça para o nível 050. 050, Azul 2642, Semicentro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2005, decimal 45, boa tarde. Salvador Azul 274, pronto no ponto espera, 10. Por gentileza, só mais 10 segundos para a cópia. Autorizado a linha decolar, Azul 2714. Luiz Cristiano Mike, autorizado o táxi, chame na papá para o cruzamento da pista auxiliar. Com proa sul no corredor Axé. Controle Salvador, opera em 120.8, aciona 0137, Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Gol 2008, desça para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV, pistão no zero. 2500, gol 2500, 3560, complete procedimento chame torre, 118, decimal 95. Torre Salvador agora está 3560, bom dia. Confirmando, boa noite, 85, autorizado procedimento pistão no zero. Obrigado, Whisky Sierra Mike, cruzamento da pista 9735, táxi Quebec Mike Lima. Bravo Romeo Foxtrot, via Alpeza Lula 7, outro após o DCT, nível 350, saída Cuca, transição Aracaju, decola da 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5461, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Recife 350, decola da 1-0, cruza à esquerda, Cuca Aracaju, via Zulu 7. O transporte 5461 no controle 208, Xenia 1142. Poxa, Xenia 1142, treinamento correto, reporte pronto para o pushback, treinamento. 3193, pronto para... Prossiga, 3193. Santa 3193, autorizado, Salvador, para Serra Brava, Golfe Lima, via P November, 857 até Moussu, nível 360. Saída Sahel, após Boa Leda, após Irume, decola da 1-0, primeira curva, direita, transponder 5456, frequência do controle, Salvador, 120, pessoal 8. Doutor Galeão, no 6507, até Moussa, intercepta a chegada, decola da Ariel, vida e rumo, 5452, 120, controle. 3193, mais só 1-2-1, décimo 9. Opa, Romeu, isso que serra mais, que é autorizado ingresso no pátio 1, contorno pátio. Taxi Índia, no ponto de espera, chama a torre 118, décimo 95, ajuste de altímetro 1013. Piloto 95, afirmo. Boa noite, 85, complete o procedimento, chame torre 118, decimal 95. Bom, cuidado, tem que chamar a torre 295, boa noite, 285. 356, cara, obrigado. Cheque trem, pouso autorizado, 120 graus, 12 nós, 1003 no ajuste de altitude. Tem meu pouso 90, gol 2008. 560, Lipro. 3560, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette na 3560. Paulo Salvador, o Ocean é 6321? Ocean é 6321. Brasília 360. 2714, autorizado direto Barreiras. Autorizado direto Barreiras, azul 2714. Gente, guarda. Oxanã 6315, Guarulhos, 360 aprovado. Guarda em cópia, número 2. Afirmo. 560 autorizado, Juliette para o portão 04. Juliette para o 04, Patrícia, comenta. Confirme para o controle. Índia controle, Serra Luiz de Alta Lima, mantendo 510, um a bordo, o código alocado é o 0146, o IAC Rondo Bravo. Gente, o Papatango Yankee Romeo Bravo mantém as condições visuais, ajustamos 0 no 3. Autorizado Serra Whisky da Alta Lima entre Simbra e Duna. Reporte quando visual com local de pouso. Gente, bravo. Oi. Ok, está autorizado nível 360 Brasília para via Alfa Zulu 17, saída Arbor 1, após voa Elefa, decola da 10 com curva direita, 5463 Transpondia e 208 controle, chané 6321. Chané 6321, procedimento correto, confirme só o nível copiado? Nível 360. Chané 6321, aposto pronto para o pushback de treinamento. Vai, porta. Próximo, puxa de o Chené 6142, o L para o puxa. Voo 2008, lembrando a sua esposa. Voo 2008, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 2008. O Chené 6142, prossiga para o solo. Eu ia dar um reforço aí para mim, para o operador. Chané 6142, afirmo. Irei coordenar com a Instaero. Poste quando totalmente pronto. Estou só Chané 6142, autorizado para o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Chamaral, meu. Voo 2008, autorizado Juliette para o portão 09. Gente, Juliette para o 09, voo 2008. Chané 6315.4. Chané 6315, autorizado Serra Brava, Golf Romeo. Upper Zulu 0, Kubave, Upper Zulu 6, Cosmo, VCT Confins, Upper Zulu 21, Machep, nível 360, saída, Sael Leda, Motiva decolada 10, primeira curva, direita, Transponder 5446, frequência do controle, Salvador, 120, sétima 8. Chané 6315, cotejamento correto. Guarde para o pushback. Aeronave 03, se autorizada. Voo 1885, na escuta do solo. Chamou voo 1885. Voo 1885, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette. Informo que sua posição prevista é o 03. Paciente via Alfa, reporte antes da Juliette. Voo 1885. Yankee, meu final, Maracuzzi. Passando Yankee, Romeo Bravo, frequência livre. Papa Romeo, Tango Ilha Bravo, prossiga pro solo. Meu Tango Ilha Bravo, ciente. Controle, boa tarde, Papa Romeo Whisky, Serra Mike. Papa Romeo Whisky, Serra Mike, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, o Serra Mike. Então, 3154, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 3954. Salvador, 3154, sinal visual estabilizado. 3154 da TAM, pouso autorizado, pista 90, vento no 20 graus, 109. Autorizado, 3154. Chamando a 326, vou encerrar a vista 366 da presente, desça para 25006, ajuste no 0 no 3, autorizado o procedimento RNAV pista no 0. 500010, ano 013, livre RNAV pista no 0, chamando a 326. Papa Romeo, Bravo, Fox Trot Mike, Brasília 430, confirme o pista que decola e o pátio que se encontra. Papa Romeo, Bravo, Fox Trot Mike, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeo. Via o Pé Zulu 17,